vida da bailarina, há de ver cheio de horror, que no fundo do seu peito existe um sonho desfeito, ou a desgraça de um amor. Os que compram o desejo, pagando o amor a varejo, vão falando sem saber que ela é forçada a enganar, não vivendo pra dançar, mas dançando pra viver. Obrigada pelo ofício, a bailar dentro do vício, como um lírio em sereia vadia. Preparem noites de orgia, o seu drama passional, fingindo sempre que gosta de ficar a noite exposta, sem escolher o seu pai. Vive uma vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar.